Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalha comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Alô, meu Brasil, tô chegando. Tô aqui no Coró, tô aqui em Coromandel, minha terra. Passei por aqui, né, para rever os amigos, a minha sobrinha Paulinha, é filha do meu irmão Hélio, está se formando aqui no segundo grau. Eu passei para prestigiar a colação de grau dela e rever os amigos. Isso é sempre muito bom. O programa de hoje traz da discoteca do Cleitão DJ e Banda. A Faculdade da Música apresenta a grande mestre Carmen Silva. A frase irretocável de autoria desconhecida, mas é muito bonita. A oração de hoje, orar com fé. A oração produz milagres na sua vida, viu? Orar com fé. E a dica de hoje, leia. Você lê? Você... Quanto tempo tem que você não ler um livro? A dica de hoje é essa, viu? E a lorota boa é o mineirinho, esperto e criativo. Brinca com o mineiro pra você ver. Na trilha sonora da minha vida, Sérgio Reis e Almir Sater, né? Recordando aqui uma história que daqui a pouquinho eu vou dizer quem foi. A sugestão do Beijar aponta Wagner Simão. O programa Cleiton Aguiar tem o patrocínio Oporte Jeans, o jeans do Brasil. Eu começo trazendo aí, eu acho que essa música foi feita pra mim, viu? Zezé de Camargo e Luciano, um novo cara. Acredita, não bota fé, duvida, mas eu te dou razão. Enquanto me amava, eu sempre abusava do seu coração. Mas hoje é diferente, mudei completamente, me reconstruí. Não sou o mesmo cara, talvez igual por fora, por dentro é outra história, eu estou aqui. Eu sou um novo cara, e nada se compara com o cara que eu já fui. Mudei a minha vida, mudei tudo por te amar. Voltei pra te falar que nada te substitui. Eu sou um novo cara, bastante transformado, que apanhou, mas aprendeu. De coração mais quente, a cabeça bem mais fria. Tudo que você queria é o cara que sou eu. Mas hoje é diferente, mudei completamente, me reconstruí. Não sou o mesmo cara, talvez igual por fora, por dentro é outra história, eu estou aqui. Eu sou um novo cara, e nada se compara com o cara que eu já fui. Mudei a minha vida, mudei tudo por te amar. Voltei pra te falar que nada te substitui. Eu sou um novo cara, bastante transformado, que apanhou, mas aprendeu.

desce, vem devagarinho, vai descendo, vai. Faz cara de safado e olha pro papai. Com esse jeitinho vai me enlouquecer. E agora sobe, vem devagarinho, vem subindo, vem. Se rasca no meu corpo e vem fazer neném. Fala no ouvidinho que você quer fazer. Quando te vi dançando eu não pude segurar, cinturinha solta me fazendo delirar. A saia bem curtinha vai subindo só pra provocar. Vem que eu tô te chamando pra dançar, eu tô te puxando pra beijar. Eu tô te querendo pra mexer e a gente vai fazer. O desce, bem devagarinho vai descendo, vai. Faz cara de safado e olha pro papai. Com esse jeitinho vai me enlouquecer. E agora sobe, bem devagarinho vem subindo, vem. Se rasca no meu corpo e vem fazer neném. Fala no ouvidinho que você quer fazer. Desce, bem devagarinho vai descendo, vai. Faz cara de safado e olha pro papai. Com esse jeitinho vai me enlouquecer. E agora sobe, bem devagarinho vem subindo, vem. Se rasca no meu corpo e vem fazer neném. Fala no ouvidinho que você quer fazer. Quando te vi dançando eu não pude segurar, cinturinha solta me fazendo delirar. A saia bem curtinha vai subindo só pra provocar. Vem que eu tô te chamando pra dançar, eu tô te puxando pra beijar. Eu tô te querendo pra mexer e a gente vai fazer. O desce, bem devagarinho vai descendo, vai. Faz cara de safado e olha pro papai. Com esse jeitinho vai me enlouquecer. E agora sobe, vem devagarinho vem subindo, vem. Se rasca no meu corpo e vem fazer neném. Fala no ouvidinho que você quer fazer. Desce, vem devagarinho vai descendo, vai. Faz cara de safado e olha pro papai. Com esse jeitinho vai me enlouquecer. E agora sobe, vem devagarinho vem subindo, vem. Se rasca no meu corpo e vem fazer neném. Fala no ouvidinho que você quer fazer. Desce. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou Wagner Simão, desce. E o Flavinho, ele não divulga só os grandes nomes, não. Por exemplo, o Wagner Simão começou agora e o Flavinho já esparramou a música dele, já está tocando na região de Minas Gerais todinho. E agora, o Flávio iniciou o trabalho de divulgação de Eliane e Samuel, que já começam a dar os primeiros resultados. Eu quero até mandar um abraço e agradecer os nossos parceiros que estão aí bombando a música de Eliane e Samuel, né? Para você contratar o trabalho do Flávio Bejar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. No próximo bloco, Sérgio Reis, Almir Sater, Gino e Geno e Eliane e Samuel. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. O Antônio Francisco de Oliveira me mandou uma mensagem. Cleiton, eu sou mineiro, mas moro em São Paulo já há muitos anos. E aqui eu escuto seu programa pela Paulista FM 87,5 todas as manhãs. E eu sempre vou lá em Minas Gerais, pelo menos uma vez por ano, mas eu tenho uma música que quando você toca no programa, eu recordo com muita saudade o tempo da minha adolescência. E lá eu ouvia você pelo seu programa da Rádio Nacional de Brasília todo dia pela manhãzinha. Realmente era de segunda a sábado, de 5 a 7 da manhã, né? Na trilha sonora da vida do Antônio Francisco Oliveira, Sérgio Reis e Almir Sater, Boiadeiro Errante. Na trilha sonora da minha vida, Sérgio Reis e Almir Sater, do Nonô Basílio do Índio Vago, Boiadeiro Errante. Os sonados da vida, Gino e Geno, casar, Os meninos de Divinópolis, Gino e Geno, casar, Trem tá feio, casamento trem tá feio, né? Tá difícil. O meu filho mais novo, o Rodrigo, tá com 21 anos. O pai, o trem tá custoso. E ele agora tá lá na China, né? E a tecnologia dá nada. Ele lá na China escutando o meu programa aqui no Brasil, né? O Rodrigo vai ficar 6 meses lá na China trabalhando como modelo, contratado numa agência de lá, que fez um intercâmbio com a agência daqui. Meu filho, que Deus te acompanhe nessa, longe demais da conta. Só de avião foi 28 horas para ele chegar lá na China. Esses meninos estão conquistando o Brasil com a força do seu talento e do seu enorme carisma. Eliane e Samuel, aqui mora a gente.

dinheiro tá demais. Enquanto apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa? Nossa, tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, até sexta-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Eliane Samuel, música do Renato Barros, do Eduardo Gomes e do Ivan Medeiros. Aqui mora gente. Essa música nós estamos recebendo notícias do Brasil inteiro, graças a Deus, começa a tocar. Fizemos vários programas de televisão em São Paulo, né? Inclusive no próximo sábado, às 15h30, no programa do Petrúcio Melo, na Rede Brasil de televisão, né? Que você procura aí no rbtv.com.br, que você vai saber como é que você faz para assistir o programa do Petrúcio Melo, com a participação do Cleiton Aguiar e também de Eliane e Samuel. No próximo bloco, eu tenho uma dica importante para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. É trem bonito e mulher bonita, né? Mas a mulher, pra ficar bonita, ela tem que ser bem cuidada. Às vezes você pega uma mulher e você fala, moça, mas aquela ali tá tão descuidada, e aí fica feia. Mas eu tenho pra você uma dica imperdível. Puro ômegas. Shampoo, condicionador, creme facial, hidratante corporal, óleo de massagem, máscara capilar, creme para pentear, sabonete líquido, creme hidratante sebo de carneiro, tudo com ômegas, os ômegas que tem na natureza. Ômegas 3, 5, 7, 9 que você encontra na natureza fazem parte dessa linha de produtos puro ômegas que vai deixar você com a pele muito saudável, com o cabelo bonito, e você vai ficar nos trinques e vai fazer o maior sucesso. Você tem 3 maneiras de comprar o Puro Ômegas. No representante local aí da sua cidade, na loja virtual www.saudecombeleza.com.br ou pelo televendas 61-3532-6993. 3532-6993. E se disser que ouviu o programa Cleiton Aguiar, você vai ter R$2 de desconto em cada produto, tá bom? Tem que cobrar, viu? Porque o Adelso é meio seguro, a dona Zélia também não fica atrás, você tem que cobrar. Falou, o Cleiton falou que tem que dar R$2 de desconto em cada produto, tá bom? Puro ômegas é mais saúde, é mais beleza. A dica do programa de hoje é leia. Quanto tempo tem que você não lê um livro? Você já leu? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Meu pai era um homem que não teve... Naquele tempo, né? Meu pai nasceu em 1918, escola era uma coisa muito difícil. Então ele fez só até o quarto ano primário. Então ele não teve educação formal. Mas era um homem muito inteligente, muito, muito curioso, e ele lia muito. E ele formou uma pequena biblioteca na nossa casa. De maneira que quando eu cheguei aos 13, 14 anos, eu já tinha lido Rui Barbosa, José de Alencar, Machado de Assis, Fernando Sabino, Carlos Heitor Coni, Euclides da Cunha, Leon Ures. E o que eu li, o que eu aprendi nos livros, no decorrer da minha vida, tem sido mais útil para mim do que tudo aquilo que eu aprendi nos bancos até chegar na faculdade. Né? Então, para mim... É a maior preciosidade, a maior herança que o meu pai me deixou,

pega 10 meninas aí, vai passear com eles no cemitério. Aí a mulher mandou a mulher com os meninos, com 10 meninos, para o cemitério, pegou só um e foi para a imobiliária. Aí chegou lá, a moça falou assim: pois não, meu senhor, o senhor quer alugar? Não quero. Quantos filhos o senhor tem? Ele falou: 11. A mulher falou: 11? E cadê os outros? Aí o mineirinho fez aquela cara triste assim, falou assim: olha, eles estão lá no cemitério junto com a mãe deles. Aí a corretora ficou penalizada demais da conta, né? Coitado, né? O cara perdeu 10 filhos e a mulher e tal. Alugou a casa pra ele. Quer dizer, ele não mentiu, ele falou a verdade. A mulher que entendeu que os filhos e a mulher estavam mortos, porque ele falou que estava no cemitério, né? A inteligência faz a diferença, viu? Você não precisa mentir, é só escolher as palavras certas para dizer na hora certa, tá bom? No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Você está precisando ganhar dinheiro? Está querendo dar uma reforçada no seu orçamento? Você já tem um emprego aí, mas tem um dinheirinho sobrando. Você quer multiplicar seu capital? Transforme-se num revendedor Oporte Jeans. Eu posso dizer para vocês que o negócio é bom, porque hoje eu sou também um distribuidor Oporte Jeans em Brasília e algumas cidades da região. É só você ligar 61-9981-3601, 61-9981-3601 da Vivo ou 61-8143-8802 da TIM. Você vai conhecer todos os modelos da fábrica direto de Toritama, Pernambuco. Você vai comprar direto da fábrica, vai poder vender com lucro de 100% e ainda vai vender muito mais barato do que a sua concorrência. Jeans da melhor qualidade para homem, para mulher, tem calça masculina, calça feminina, tem saia, tem aquelas jaquetinhas, tem o short curto, tem o meia coxa, e é um jeans maravilhoso, macio. Eu estou usando ele aqui, tem até aquele trem que espicha um tiquinho, que eu não sei como é que chama o nome daquilo, mas é uma beleza. Se você quiser ganhar dinheiro revendendo jeans aí na sua cidade, ligue agora, 99813601, 61-99813601, ou 61-8143-8802. Seja um revendedor Oporte Jeans, o melhor jeans do Brasil. Aniversariando hoje, o Cláudio Teixeira, Valquíria Pereira Coimbra, Fernanda Santos, Fabiana Araújo, Patrícia Mendonça Cruz, Odair Batista da Silva, o meu amigo Kleber Pires, presidente da Associação Comercial do Distrito Federal, e Maria Pistelli Jamberg. E você, que está de aniversário, eu não estava sabendo, você não me contou, né? Parabéns para você, muita paz, muita luz, muita saúde. E eu estou pegando aqui na internet uma oração de autoria de Lúcia Canaã. Está no livro Programa Espiritual da Lúcia Canaã, mas é uma oração de autoria de São Paulo, Orar com Fé. Brasil, vamos orar. Brasil, vamos rezar. Orar com fé confiante é ter certeza de que Deus responderá. Quando você reza com fé, sua oração é atendida. A solução do problema vem em forma de iluminação, força ou ideias, ou em forma de fluxo divino de paz. Confie em Deus. Ele diz: não vos inquietais, porque eu, teu Deus, tomo-te pela mão direita e te digo: não temais, que eu te ajudo. Confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem jamais penetraram no seu coração, no coração dos homens, para receber as bênçãos que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Belíssima essa oração de São Paulo. Se você tem uma oração bonita dessa e quiser mandar para mim, fique à vontade, que eu vou fazer a oração aqui e vou dizer que foi você que mandou, tá bom? Abraçando os nossos amigos que curtem o nosso programa fora do Brasil, os brasileiros, né, que estão ouvindo a gente, e que não deve ser fácil. Meu filho agora está lá na China, são 10 horas de diferença, lá 10 horas a mais, né? Então eu falo com ele meia-noite aqui no Brasil e é 10 horas da manhã lá. Ou eu falo 10 horas da manhã lá, é 6 horas, 8 horas da noite aqui no Brasil, né? E ele foi para lá tem uma semana, 10 dias, e está queixando da solidão. Você imagina quem mora num país diferente do nosso, né? Que Deus abençoe e proteja sua vida e que um dia você possa voltar. Nós estamos pelejando aqui. Tem que começar a melhorar aqui. Já tem um punhado de bandido político, ladrão, preso lá na Papuda, em Brasília. Tem que estar começando a melhorar, né? Nós vamos limpar a área aqui para você poder voltar a viver com dignidade nesse país, tá bom? O criador de sucessos é Delson Moura. Um milagre aconteceu em minha vida. Aconteceu na minha vida, estou aqui para agradecer a Deus. Eu estava num abismo tão profundo e hoje posso guiar os passos meus. O homem não é dono de si, sem Jesus não sabe onde vai chegar. Foi por nós que ele morreu numa cruz. Ele pode a nossa vida transformar. O homem não é dono de si, sem Jesus não sabe onde vai chegar. Foi por nós que ele morreu numa cruz. Ele pode a nossa vida transformar. Como posso me esquecer de Jesus Cristo, se do abismo foi ele quem me tirou? Trouxe luz para clarear os meus caminhos, numa cruz foi Jesus quem me salvou. Como posso me esquecer de Jesus Cristo, se do abismo foi ele quem me tirou? Trouxe luz para clarear os meus caminhos, numa cruz foi Jesus quem me salvou. Sem Jesus não sabe onde vai chegar. Foi por nós que ele morreu numa cruz. Ele pode a nossa vida transformar. Como posso me esquecer de Jesus Cristo, se do abismo foi ele quem me tirou? Trouxe luz para clarear os meus caminhos, numa cruz foi Jesus quem me salvou. Como posso me esquecer de Jesus Cristo? Se do abismo foi Ele quem me tirou, trouxe luz para clarear os meus caminhos. Numa cruz foi Jesus quem me salvou. Edelson Moura, um milagre aconteceu em minha vida. Eu tô aqui em Coromandel, tô aqui no Coró, né, revendo os amigos, os parentes, respirando o arzinho da terra, buscando um pouco das minhas raízes, né? E eu vou trazer um conterrâneo para cantar bonito para vocês, relembrando o Goiá, João Renes e Reni, Triste Abandono. Não me abandones, luz de minha alma, que vale a vida sem teu amor. Amarga hora desta partida, na despedida choro de dor. Adeus, criança, menina grande, levas a alma de um sonhador. Eu reconheço a minha culpa, te abandonei, te judiei, te fiz sofrer. Mas hoje sei quanto te amo, e que sozinho não compensa nem viver. Da noite de amargura, a mente vaga na amplidão. E amanhã, por essas horas, onde andará meu coração? Talvez amando a outro alguém, enquanto eu morro na solidão. Eu reconheço a minha culpa, te abandonei, te judiei, te fiz sofrer. Mas hoje sei quanto te amo, e que sozinho não compensa nem viver. Relembrando Goiá, João Renes e Reni, Triste Abandono, para os coromandelenses que estão fora da terrinha, né? Coromandelense é igual formiga, todo lugar tem. A frase irretocável de hoje é de autor desconhecido, mas olha só. Depois de algum tempo, você aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer, mesmo com longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. Isso é verdade. Eu acabei de ter uma prova disso agora, chegando de São Paulo, onde eu fiquei hospedado na casa do meu amigo Carlos Dário Pereira, o Darim e da Helena, e lá nós provamos isso, que a amizade transcende, independe da presença física. Às vezes a gente passa 2, 3 vezes, até sem se falar pelo telefone, mas quando encontra, é como se a gente não tivesse nunca se separado. Essa é a verdadeira amizade, né? No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para DJ e banda. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. O rádio é um veículo de comunicação fantástico, né? Eu tenho programa de rádio já há 30 anos e é impressionante como as pessoas, eu viajando agora lá em São Paulo, peguei um táxi na maior cidade do Brasil, uma das maiores cidades do mundo. O taxista era ouvinte do meu programa lá da Rádio Nacional, do tempo da Rádio Nacional. Eu fui, peguei um outro táxi, o taxista me ouvia pela Paulista FM lá de São Paulo. Cheguei lá para gravar o programa, gravar não, para fazer o programa ao vivo da Nani Venâncio. Tinha lá um sushi man, né, um rapaz que fazia comida japonesa, lá de Vitória da Conquista, Itamar Souza. Disse, Cleiton, eu não acredito, rapaz. Eu, desde tempo de rapaz, tempo de menino, eu escutava seu programa na Rádio Nacional. Meu pai te adora, minha mãe te adora e tal. Então o rádio realmente é um veículo fantástico. E você me ouve, você fica imaginando, como é que será esse caboclo, né? Que eu sou velho, você já sabe que eu já falei, né? Que eu tenho 63 anos. Agora vocês não sabem o tanto que eu sou, é bonito. Um brancão, minha mulher disse que o povo ficou olhando pra mim, que eu sou esquisito, né? Brancão do zóio azedo. Caboclo alto, assim, né? Jeitoso, os cabas grandes assim, chama atenção. Não pode chegar muito perto, senão começa a ver as rugas, as manchas, mas de longe a gente faz até uma vista. E se você quiser conferir, é só você me assistir agora na televisão. Tô enjoado, tô com o programa de televisão em rede nacional, viu? Pela Rede Brasil de televisão. Se na sua cidade não passar no canal local, você pode me ver pelo canal 175 da Sky, o canal 133 da Claro TV, 237 da TV Vivo, 139 da TV Oi, 248 da GVT, 714 da CTBC e no canal C1 das Parabólicas. Eu perguntei lá, como é que faz para assistir nesse canal C1? Você tem que perguntar quem entende, o técnico das Parabólicas, porque as Parabólicas transmitem no canal C1 e no canal C2. E o canal mais usado é o C2. No C2 você não vai pegar, mas se você pedir para o seu técnico para te ensinar como é que você põe no canal C1, você vai poder assistir toda terça-feira às 23 horas e todos domingo às 22 horas o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar. Neste domingo agora, duas entrevistas muito interessantes, de um alemão que fugiu da Alemanha comunista para vir a ser padre no Brasil, o Frei Vicente. E uma beleza, uma mulher lindíssima, 16 vezes, você olha para ela assim, você não acredita que ela é braba daquele tanto, 16 vezes campeã brasiliense de karatê, 6 vezes campeã brasileira de karatê, 2 vezes campeã sul-americana de karatê, e ainda ela foi Miss Brasília, musa do Flamengo, é atriz, apresentadora de televisão e uma mulher belíssima. Você vai conhecer no programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, neste domingo, às 22 horas, pela Rede Brasil de televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para DJ e banda. Minha casa é um castelo. Olha o arrocha aí. DJ e banda. Agora eu fiquei doce, tô igual um caramelo. Eu tô tirando onda, minha casa é um castelo. Venho casar na praia e contar no exterior. Agora eu fiquei rico, minha tristeza acabou. Agora eu fiquei doce, tô igual um caramelo. Eu tô tirando onda, minha casa é um castelo. Venho casar na praia e contar no exterior. Meu carro é um Camaro, minha tristeza acabou. Andava na pior, tristeza de dar dó. Meu carro era um Chevette, minha moto a mó bilhete. Ganhava salário mínimo, gastava com as meninas. Mas no final do mês, faltava pra gasolina. Tão triste e deprimido, procurando a solução pra sair daquele tédio, olha que situação. Ganhei na Mega Sena, agora eu tô milionário. Tô com pinta de outra classe, tô bancando de empresário. Agora eu fiquei doce, tô igual um caramelo. Eu tô tirando onda, minha casa é um castelo. Venho casar na praia e contar no exterior. Agora eu fiquei rico, minha tristeza acabou. Agora eu fiquei doce, tô igual um caramelo. Eu tô tirando onda, minha casa é um castelo. Venho casar na praia e contar no exterior. Meu carro é um Camaro, minha tristeza acabou. De dar dó. Meu carro era um Chevette, minha moto a mó bilhete. Ganhava salário mínimo, gastava com as meninas. Mas no final do mês, faltava pra gasolina. Tão triste e deprimido, procurando a solução pra sair daquele teto.

Adeus Solidão. E agora um sucesso do presente, Eduardo Costa, Pele, Alma e Coração. Oh, Brasil! Mãozinha lá em cima, bate na palma da mão, vai. Na palma da mão, moçada. Eita. Tenho que esquecer. Vou morrer de amor por ela. Vou enlouquecer se eu não conversar com ela. Yeah. Dentro do meu peito explode um grito, sentimento vem comigo, deixo tudo desabar. E vou passar por mal tocado, vou sofrer. E se além de chorar a minha solidão, o que é que eu vou fazer? Não vejo o sol, não sinto frio. Será que ele ainda não viu? E pra esperar por esse amor, parei no tempo. Será que existe outra paixão de pele, alma e coração? E dá pra ela o mesmo amor e o sentimento que eu tenho no meu peito. Eu posso até entender que eu vou passar por maus bocados, vou sofrer. E se ela ignorar a minha solidão, o que é que eu vou fazer? Não vejo o sol, não sinto frio. Será que ela ainda não viu que pra esperar por esse amor parei no tempo? Será que existe outra paixão que pele a eu tenho no meu peito. E eu tenho no meu peito. E com essa música bonita, romântica e apaixonada do Eduardo Costa, Pele, Alma e Coração, acabou-se o Que Era Doce. Chega ao fim mais um programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Muito obrigado a você que me ouviu pelo Sistema Mundial de Comunicação, aí na emissora da sua cidade ou pelo milagre da internet em qualquer lugar deste mundão de meu Deus. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Um beijo, um abraço e um queijo. Tchau! Você acabou de ouvir o programa Cleiton Aguiar.